Captura de héteros. Visão geral do programa Captura de héteros. Oi, meu nome é Hugo Garcia e eu quero te parabenizar por fazer um investimento tão inteligente adquirindo Captura de héteros, o programa de sedução mais inovador, polêmico e efetivo do planeta inteiro. Dentro desse programa, você irá encontrar uma série de técnicas poderosas que irão te ajudar a descobrir de forma disfarçada se um homem hétero é flexível sexualmente. Uma vez que você descubra que ele é flexível, nós iremos te armar com munição psicológica que irá te ajudar a chegar nele. Olha, isso é só uma parte do que você irá aprender nesse clube de elite, porque esse sistema é completo. Ele não apenas irá te ajudar a identificar e ir para a cama com um hétero sexy, mas ele também foi criado para fazer você se tornar um homem mais atrativo, magnético e poderoso. O Captura de Héteros irá levar sua confidência até as alturas. Irá melhorar substancialmente suas interações sociais, irá te ensinar a como se tornar a conquista mais vantajosa em qualquer relacionamento. Esse programa irá até mesmo te ajudar a secretamente influenciar e controlar o comportamento dele. E muito, muito mais. Para ser bem honesto, esse sistema é a maior conquista da minha vida. É minha maior criação, minha obra-prima. Eu tenho tanto orgulho desse programa e eu espero que você também sinta orgulho de fazer parte disso. Algumas das técnicas que você vai aprender são muito fáceis. São apenas frases que você terá que repetir, então você vai aprender instantaneamente. Outras técnicas são mais avançadas, irão exigir que você dê uma boa olhada para si mesmo. Outras técnicas requerem um pouco mais de tempo e energia para aprender. Mas acredite, quando você aprender essas técnicas, você irá literalmente mudar a trajetória da sua vida de uma maneira incrivelmente positiva. Você provavelmente lembra que eu mencionei três sementes no vídeo anterior. A primeira semente te ajuda a identificar se ele é um candidato em potencial. A segunda faz com que ele comece a pensar em você de maneira sexual. E a terceira semente ajuda a criar ainda mais atenção sexual, de forma que ele irá tomar a iniciativa ou estará 100% pronto e aberto para que você tome a iniciativa. Bem, você vai ficar feliz em saber que eu incluí no programa um monte de técnicas poderosas que funcionam da mesma forma que cada semente funciona. Ou seja, nós incluímos múltiplas sementes que ajudam você a descobrir se existe flexibilidade sexual por parte dele. E incluímos múltiplas sementes que o farão pensar em você em uma perspectiva sexual. E por aí vai. Algumas das sementes são extremamente discretas e disfarçadas, enquanto outras são mais visíveis. Eu incluí sementes dos dois tipos, porque para alguns de vocês manter a discrição é super importante. Talvez você seja casado, talvez você tenha um chefe de mente fechada, talvez você tenha uma família de mente fechada, ou talvez você simplesmente não queira que ninguém saiba. Não é da minha conta. Mas alguns dos membros da comunidade não terão problema nenhum em usar as técnicas que são menos discretas e mais aparentes. Talvez você seja abertamente gay, ou talvez seu hétero favorito já saiba que você ocasionalmente vai pra cama com outros caras. E nesse caso, você pode aplicar as técnicas que são mais agressivas. Resumindo, não importa o seu estilo de vida ou a sua situação, esse programa perfeitamente se encaixa em todas as situações. Eu também gostaria de dizer que muitas das nossas sementes possuem um propósito duplo. Por exemplo, o discurso do imperador romano pode te ajudar a descobrir a flexibilidade sexual dele, mas também pode te ajudar a gradualmente mudar a percepção dele do que é gay. Tá bom, agora eu quero dedicar um tempo para conversar com você sobre como você deve usar esse programa. Como eu disse anteriormente, o programa é extremamente completo. Existem literalmente dezenas de técnicas incríveis incluídas ao longo dele. Então, a minha recomendação é que você confira todo o sistema e faça anotações de quais técnicas parecem mais interessantes para você. Aí, então, escolha uma ou duas dessas técnicas e vá praticá-las no mundo real por alguns dias. Uma vez que você já tenha feito algum progresso, volte para o programa e escolha outra técnica para testar. Captura de héteros deve se tornar a sua bíblia, algo para o qual você retorna de novo e de novo nos momentos que você precisa, ou quando você estiver buscando uma inspiração rápida, ou quando você estiver pronto para aprender algo novo. O que eu quero dizer é, Roma não foi construída de um dia para o outro, e você não vai dominar todas as técnicas do programa durante uma única noite. Então vá aos poucos, uma técnica por vez. Se uma técnica em particular parece não funcionar para você, então se pergunte, eu a executei de forma perfeita? Se a resposta for não, então tente de novo até você conseguir executá-la da melhor forma possível. E quando você conseguir, aí então mova para a próxima. Acredite, existe um monte de técnicas para você aprender e nem todas as técnicas combinam com a sua personalidade. Então, use o seu bom senso para começar a usá-las. Por último, eu devo dizer que esse programa tem zero enrolação. O seu tempo é precioso e não tem o menor sentido usar ele assistindo um vídeo de 50 minutos cheio de baboseiras e metáforas inúteis. Eu tirei toda a parte desnecessária para ir direto aos pontos importantes. E essa é uma das razões pela qual esse programa é tão denso, recheado com segredos em cima de segredos. Você vai amar!